Novinha, novinha, senta a pampa. Olha a jogada que ela tem. Todo mundo sabe disso. A pegada que ela tem. Alô, Belly! Novinha, senta a pampa. Olha a jogada que ela tem. Todo mundo sabe disso. A pegada que ela tem. Alô, Movimentando,